lado, dê um abraço apertado. Na primeira pessoa, celebre o amor com quem tá do seu lado. Faça o bem, sem olhar a quem. Simplesmente faça o bem, faça o bem, faça o bem. Hoje eu só quero sorrisos bobos, abraços bobos, olhares sinceros. Hoje eu só quero sorrisos bobos, abraços bobos, olhares sinceros. Abraço apertado. Na primeira pessoa, celebre o amor com quem tá do seu lado. Faço bem, sem olhar a quem. Simplesmente faço bem, faço bem, faço bem. Hoje eu só quero sorrisos bobos, abraços longos, olhares sinceros.